Hey Jack. Eu sou uma brasileira fora da lei. É isso aí. A estrada espera e é lá que a gente vai tá. Ela é fria e transparente como gelo. Um dia ainda me prende seus cabelos. Sonhos e pesadelos ainda são ideias. Sem seu caminho e tornozelos, perceba pelo amor toda a dor que eu cometa. Vai cair como rancor e a cinza do seu careta. O porre paga o risco do orbitar do planeta, os riscos da caneta e os riscos na palheta. Não se meta onde o cão é empresário. Vim da selva, eu sou leão sagitário. O mesmo aço do chão ferroviário. Brinda as cordas do violão solitário. Beijo escapulário, toca disca, é sua voz. Enquanto o lábio toca esse whisky cowboy. Vai, diz que não dói quando ela se vai. Suicide, she's a suicide, but bye bye. Saber de onde ela vem. Chegue a tormenta onde o Jaques faz. Ela sabe bem como fazer refém. Mas um só mundo pra ela já não satisfaz. Me dirijo ao seu corpo, acelero em suas curvas. Me sinto guiar um povo embaixo de lua e chuva. Quero entrada pra um novo pedaço de sua fuga. A estrada pra onde eu vou só me traz você nu. É uma traiçoeira quando joga o cabelo e sorri pra mim. Falou que não, mas eu sei que tá afim. Ofereço um drink, ela pede tequila. Garçom pede 10 pila e dessa noite eu prevejo o fim. Ou o começo, essa história parece até de blues. Nunca antes consegui colocar essa fé que pus nessa garota. Tipo um som que em rima compus. Ela é tipo bala, me atingiu quando eu me expus. A little high heels, she began to shine. Tears the mind of a man. Where to